senhor menciona, né, que o senhor foi centroavante e agora atuará como zagueiro. Eu não passa por minha cabeça esse tipo de trabalho. Digo, repito, o meu trabalho ele precisa ter coerência. Eu pauto sempre isso, nós precisamos de coerência na vida pública. Eu não estou as pessoas costumam fazer as comparações com o jogo e aí colocam, olha, é um vale tudo. Eu não vejo a política dessa forma. Eu preciso ter coerência. Aí também questiona, mas você vai fazer com Diógenes o que você fez com Dilson? E aí eu digo o seguinte, olha, o que eu fiz foi cumprir o meu papel enquanto vereador. Mas eu devolvo a pergunta normalmente quando as pessoas fazem esse questionamento. Diógenes vai agir como Dilson agiu? E eu continuo acreditando que ele venha fazer uma gestão diferente, uma gestão para o povo, uma gestão realmente pautada nos interesses coletivos. Então, eu acreditei e continuo acreditando que ele faça uma boa gestão, mas se decepcionar ao povo, se decepcionar tudo aquilo que nós criamos de expectativa, pode ter certeza que eu não hesitarei em poder manifestar-se contra atitudes que venham prejudicar a sociedade.